meus avós, nossos pais contaram teus feitos gloriosos. A história que nos dá paz, expeliste as nações com tua mão poderosa. Nos defendeste, Senhor, com amor que não se esgota. Levanta-te, Senhor, vem nos dar a salvação. Por ti venceremos, em ti está nossa canção. Não confiaremos na espada, nem no braço nu, mas em teu nome, nosso Deus soberano. Nós vemos a aflição, a dor nos rodeia, mas não esquecemos de ti. Teu amor nos rodeia, mesmo em meio ao clamor, em ti nossa esperança. A nossa alma se eleva, em ti encontramos a lança. Levanta-te, Senhor, vem nos dar a salvação. Por ti venceremos, em ti está nossa canção. Não confiaremos na espada, nem no braço humano, mas em teu nome, nosso Deus soberano. Desperta, Senhor, acorda em nossa dor. Tua face queremos ver, nosso abrigo, nosso amor. Resgata-nos com teu olhar, nosso clamor a te elevar. Na sombra da Senhor, vem nos dar a salvação. Por ti venceremos, em ti está nossa canção. Não confiaremos na espada, nem no braço humano, mas em teu nome, nosso Deus soberano. Em ti queremos.